Tivemos a oportunidade de ouvir duas abordagens simultaneamente divergentes e convergentes no sentido que era proposto da conferência. E eu vou aproveitar aqui esta relação que foi feita de terminologia e de aspectos focados no simbolismo da palavra para, na primeira pergunta, chamar à discussão assuntos mais concretos que se passaram, que ocorreram recentemente, que é exatamente, por exemplo, a atribuição do Prémio Nobel, qual é o simbolismo da atribuição do Prémio Nobel ao Presidente Obama, que é um ator, digamos assim, não é necessariamente como o Sr. General referiu, um ator, um país, mas é o chefe de um país, o representante de um país, o comandante em chefe do maior exército do mundo. Qual é o simbolismo da atribuição do Prémio Nobel? Até que ponto pode comprometer as decisões que o Presidente Obama tem que tomar, nomeadamente ao reforço de homens que foi feito pelo comandante dele no terreno, no Afeganistão? Passo a palavra aos meus dois conferencistas, mas depois estão abertas as perguntas à audiência. Muito obrigado. Sr. General? Sr. General, isso era como o treinador de bomba relance pôs a falar ao lado do Mourinho, não é? A atribuição do Nobel da Paz é um ato político, com objetivos políticos. Não é propriamente como a atribuição do Prémio da Física, o Prémio Nobel da Física. Também é capaz de haver alguma política no Prémio Nobel, até admito isso. Mas o Prémio Nobel da Paz é político mesmo, com objetivos políticos, conforme eu disse. A atribuição do Prémio Nobel da Paz ao Obama, a meu ver, tem, primeiro, um caráter substancial, para mim. Aliás, eu já o disse logo no dia em que o Prémio Nobel foi atribuído. Há muita gente que diz que o Prémio Nobel foi dado a uma pessoa que ainda não fez nada. Eu contrario completamente essa ideia. Fez muita coisa. Isto é, mesmo porque se pode fazer muito em pouco tempo. Muito em pouco tempo. E como eu mostrei com a existência dos novos teatros de operações, os teatros de operações imateriais, digamos assim, não é preciso fazer coisas no terreno para alterar a realidade, porque a realidade, no fundo, é o conjunto de percepções. E o que se passou com Obama desde que ele foi presidente foi o seguinte: ele alterou o paradigma da abordagem da resolução de conflitos. Isto é, de um paradigma em que praticamente, digamos assim, aquilo que se usava logo na primeira opção era a força, ele pôs claramente nos eixos que era ao contrário. Isto é, primeiro tentava negociar, tentava resolver os conflitos através da negociação, mas não punha de parte, depois, usa a força. E usa, portanto, em último recurso, que é a forma correta de fazer. Portanto, esta abordagem, esta mudança de paradigma pacificou, estabilizou muitos atores nos confrontos entre atores, embora naqueles conflitos que estão mais acesos, que nós acompanhamos mais de perto, que são mais visíveis, ainda não tivesse dado resultados, mas houve outros em que deu resultados. Por exemplo, havia uma grande tensão conflitual entre os Estados Unidos e a Rússia. Essa tensão conflitual está a esbater-se claramente através de discursos. Há aqui o discurso como um instrumento poderoso de ação política, quando ela é bem feita, quando ela, de facto, é feita por um homem do talento do Obama, que, enfim, julgo que é unanimemente reconhecido o seu talento. E pela prática, quando o Obama cancela o sistema antimíssil de 2007, que era um sistema antimíssil que, objetivamente, na sua ponta final, visava anular o poder de combate atómico da Rússia, porque era esse o seu objetivo, os Estados Unidos, era isso que procuravam, e a Rússia sabia que era isso que os Estados Unidos procuravam. Quando substitui este sistema antimíssil por um sistema antimíssil que claramente, pelo menos no prazo visível, apenas visa deter os ataques eventuais com bombas atómicas de Estados que estão desmalhados, digamos assim, que agem fora do quadro internacional. Isto é uma mudança brutal, porque naturalmente os Estados Unidos começaram, e a Rússia começou imediatamente a apoiar os Estados Unidos no Afeganistão, que é um apoio muito importante, porque os Estados Unidos praticamente quase todo as rotas de reabastecimento às tropas do Afeganistão passam pelo Paquistão e essas rotas estão em vias de ser obstruídas e agora grande parte já começam a passar exatamente pela Rússia ou pelos espaços territoriais da influência da Rússia. Aliás, é curioso, por exemplo, recordam-se aqui há uns tempos que houve uma grande controvérsia no norte do Afeganistão com os militares alemães que morreram e que fizeram, e depois também no dia, passaram uns dias, que houve bombardeamentos americanos que mataram cerca de 70 civis afegãos, exatamente a pedido de um comandante alemão. Isso deu uma polémica enorme em toda a Europa, e especialmente na Alemanha. Isso passa-se porque, como as rotas de reabastecimento passaram a entrar pelo norte do Afeganistão, pelo Tajiquistão, vindo pelo espaço russo, nessa, os talibãs naturalmente começaram a atuar naquela região. Portanto, e a Rússia está também claramente a interferir e a tentar pressionar o Irão no sentido de resolver. Já começa a ser visível, quer dizer, já há um desanuviamento negocial entre o Irão e a comunidade internacional. O mesmo se passa, isto é, eu estou tudo ainda na área do substancial, daquilo que ele de facto fez. Não é? O mesmo se passa com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, como sabe, neste momento já é um Estado nuclear, e a única potência que tem capacidade para pressionar a Coreia do Norte e fazer com que congele o seu programa nuclear é a China, mais nenhuma tem, porque a Coreia do Norte tem o mesmo regime da China, porque depende da China em termos de alimentação, em termos de energia, etc., porque, de certa maneira, é quase como se um protetorado da China. Eu até muitas vezes disse e pensei que, de facto, se a China não pressionava a Coreia do Norte para parar com as suas armas nucleares, é porque a própria China estava interessada em que a Coreia do Norte tivesse armas nucleares. Portanto, esta realidade está a mudar. Finalmente, a China está a pressionar a Coreia do Norte no sentido, enfim, de encarar a solução do problema nuclear. Depois, em todas as abordagens diferentes que fez, a questão do Guantánamo, a questão da condenação pública e das investigações que estão a ser feitas aos mentores da tortura, isto são factos de natureza substancial. É claro que naqueles conflitos mais visíveis nós não estamos a ver muitos problemas no Paquistão e no Afeganistão e estamos a ver alguns problemas no Iraque. Enfim, e muita gente pensa, então hoje me perguntou, ontem me perguntaram, mas então no Iraque como é? Eu julgo que o Iraque está resolvido, mais cedo ou mais tarde aquilo está resolvido, mas há coisas que estão, não sabe bem como é que vão correr. Só que o Prémio Nobel, como tem objetivos políticos, eu disse que tinha objetivos políticos, e como quem deu o Prémio Nobel, depois de discutirem lá o comitê, a maioria tem interesse em que o Obama pratique as políticas que anunciou, isto de certa maneira vai também, digamos assim, pressionar, não digo condicionar, enfim, porque a única coisa que pode condicionar o Obama é o Congresso, e já o está a condicionar fortemente, não é? Portanto, são as opiniões públicas internas que depois se sublimam nas posições congressistas. Mas pressionar, portanto, esta parte já é uma parte, enfim, que a meu ver não tem muito a ver com o substancial que fez o Obama, mas de certa maneira agarra nas suas ideias e a posição que saiu privilegiada no comitê do Prémio Nobel é no sentido de incentivar, de estimular e de premiar, digamos assim, antecipadamente o Obama. De qualquer forma, eu, quando me interrogavam sobre isto, eu no fim perguntava assim, bem, mas se não fosse o Obama, depois de ter sido ele a receber o prémio Nobel, se não sendo o Obama, quem mais é que fez pela paz neste último ano do que o Obama? E ninguém era capaz de me responder. Toda a gente dizia, de facto, enfim, o Obama parece que foi a pessoa que mais fez pela paz. Bem, eu tenho um bocado medo de discordarem muito do que o nosso jornal disse. Mas... ótimo, isso é ótimo. Mas eu sou daqueles que pensam, eu tenho uma visão mais neoconservadora das coisas do que o meu jornal. Não é grande currículo, mas... Eu pessoalmente, a ideia que eu tenho sobre o Obama é que ele não fez nada. Ou seja, ele de facto, há uma coisa que fez. Criou um ambiente mais anuviado e se calhar criou um maior... Isto não funciona, isto aqui. Está-se a ouvir mal. E criou uma maior, vá lá... empatia dos atores do sistema internacional em relação aos Estados Unidos. Mas dar o prémio Nobel ao Obama é o mesmo, ou seja, por um conjunto de intenções anunciadas e ainda não concretizadas, é o mesmo que dar o prémio Nobel de Medicina a um indivíduo que se propõe a descobrir a cura para o cancro. Ou seja, não há nenhuma realização, há apenas uma intenção. Bom, as intenções são sempre fáceis de formular, não é? O problema é concretizá-las. E, de facto... o professor Jornal referiu aqui alguns aspectos em que lhe parece que está a avançar. De facto, há um maior desanuviamento, é verdade. Mas também a verdade é que, em termos do Irão, o Irão ainda não fez back-off da oposição. A Coreia do Norte continuou a lançar os seus mísseis. Guantánamo não vai fechar tão cedo. Ou seja, na prática, as intenções vão-se alastrar. E agora pergunto, se isso se vier a concretizar, que prémio é que está o Obama? Só se nomear rei do mundo, porque de facto já ganhou o prémio Nobel. Portanto, eu penso que foi extemporâneo. E eu acho que ele próprio também percebeu que foi extemporâneo. Ele, a maneira como se referiu ao prémio, ele não estava muito tranquilo e de facto percebeu que há aqui uma espécie de adoração, há uma adoração mediática perante ele, e foi isso que levou a dar o prémio. Até porque ele foi nomeado para o prémio, segundo constam os mentideros, uma semana depois de ter sido eleito. Portanto, ainda nem sequer tinha tido tempo de formular nada. E já estava lá. Agora, se o jornal pergunta, mas quem é que de facto, não sei, mas o Prémio Nobel, lá, o Comitê Nobel devia ter lá uma lista de pessoas, não sei como é que eles avaliaram isso. E pronto, essa é a minha ideia, e é bastante discordante do Sr. Jornal, mas eu peço que me perdoe, mas tinha que manifestar. Não, ele tem direito a ter a sua ideia, naturalmente, claro que ao qual eu não concordo, não é possível. Mas, se me permitem, esta situação que acabámos de falar tem consequências no terreno, no teatro de operações, não é? Presidível, quais serão as maiores ou as mais breves consequências que podem ocorrer daí? Ninguém pense que resolver o problema da Coreia do Norte é fazer com que a Coreia do Norte acabe de atirar mísseis, porque a Coreia do Norte vai continuar sempre a atirar mísseis. A questão da Coreia do Norte é ser um Estado não regulável, e neste momento a Coreia do Norte já é mais regulável, por aquilo que eu disse, do que era no passado, antes enfim, do Obama ter desenvolvido essa estratégia. Por outro lado, os vários teatros de operações estão, o Irão ainda há dúvidas, mas o ambiente está mais anuviado, há uma maior colaboração, mas os outros teatros de operações estão contidos. Teatros de operações em termos gerais, não teatros de operações, eu não estou a pensar em teatros de operações, só onde há combates. Por exemplo, as relações... com Cuba estão claramente a melhorar, os europeus já pensam outra coisa dos Estados Unidos, as opiniões públicas da Europa mudaram claramente relativamente aos Estados Unidos, etc. O único teatro de operações que as pessoas agora concentram, naturalmente, porque são chamadas de atenção, é o teatro de operações do Afeganistão-Paquistão. Mas o teatro de operações do Afeganistão-Paquistão está assim porque, de facto, tinha que estar assim porque foi abandonado. Isto é, conforme todos nos lembramos, em 2001 é lançado um assalto ao Afeganistão para resolver a origem da ameaça. E esse assalto ao Afeganistão foi feito de uma determinada maneira, bem feito, a meu ver, até sem usar muitas forças militares. E quando as organizações terroristas tinham sido desmanteladas, estavam em fuga, muitos tinham sido presos, portanto, neutralizou-se a ameaça. Quando era necessário continuar com sistemas de informações, com uma reconstrução do Afeganistão, etc., desviaram-se os meios todos para fazer uma outra guerra. Uma guerra que tinha outras finalidades, muito caras aos neoconservadores, naturalmente, mas que, enfim, quer dizer, além de ser uma guerra injusta, porque não tinha razão, conforme se mostrou para ser feita, era uma guerra que tinha objetivos estratégicos, naturalmente, e havia objetivos estratégicos, só que foi tão mal feita, além de ser injusta, foi tão mal feita que não conseguiu atingir nenhum objetivo estratégico. Pelo contrário, acabou com um Estado tampão que fazia face ao Irão. E o Irão surge com a força toda que tem por causa da guerra do Iraque. Portanto, a guerra do Iraque não apenas criou o problema do Irão, o grande problema do Irão aparece depois da guerra do Iraque, mas deixou que os talibãs se recompusessem no Afeganistão e se consolidassem no Afeganistão. Há uma grande parte do Afeganistão, cerca pelo menos de um terço do Afeganistão, em que os talibãs mandam. Tem governadores sombra, tem uma organização sombra, etc., aí há 6 anos. Portanto, aquilo está, neste momento, a partir do momento em que se conclui que, de facto, o grande problema é o Afeganistão, e se voltam para lá, digamos assim, as baterias, nessa altura, aquilo começa tudo a arder. Porque aquela gente que estava sossegada e consolidada no terreno, e que permitia que o Zawahiri e o Bin Laden, enfim, passeassem lá nos santuários, foi como se estivessem a cutucar vivo a cobra. A cobra está lá dentro no seu buraco. Quando se vai lá cutucar, ela reage. É o que está a passar agora. E está a vir tudo ao de cima. Portanto, agora é preciso que... E só estamos a falar naquele teatro de operações. Agora o que é preciso? É preciso é ser consequente com a estratégia formulada, isto é, considerar de facto que aquela é uma guerra necessária, aquela que é necessária, é preciso acabar com aquela ameaça, até porque tem ao lado, ou melhor, não é bem ao lado, é entrosada com ela o Paquistão, com armas nucleares, portanto é preciso acabar com ela e atuar em consequência para acabar com ela. Não é o acabar com ela, não é transformar o Afeganistão numa florescente democracia tipo ocidental, não. O Afeganistão há de ser sempre como era desde o tempo do Alexandre. Há de ser sempre um grupo que ainda é pior que os portugueses, né? Que um centurião não se sabe governar nem se governa. Né? Eles são piores ainda. Né? Mas o que é importante é que, mesmo continuem a ser assim, não haja condições para que, a partir dali, alguém venha atacar a Europa, os Estados Unidos, desenvolver a jihad no Xinjiang, na Rússia, pôr incendiar o Cáucaso, etc. Estourar com os arquipélagos indonésicos, com a Somália, com o Sudão, etc., com o mundo. Portanto, isso é que é preciso fazer. E é isso, a meu ver, que parece estar a querer ser feito. Se vai ou não ser conseguido. Isso não sei responder. Queres dizer alguma coisa sobre o assunto? Só um pequeno contraponto. Eu comparo um bocado esta administração Obama à administração Carter. Ou seja, que desejos intensivos de apaziguamento e de paz do mundo, mas que conduz depois a uma sensação de fraqueza que torna ainda mais incapaz, a prazo, não é? Não no imediato é um estado de graça, mas a prazo conduz a uma percepção, e o Sr. Jornal falou disso, das percepções, a uma percepção de fraqueza e de incapacidade para manter o apoio a aliados. Por exemplo, esta questão dos mísseis, independentemente das razões estratégicas que levaram a alterar os mísseis, de facto, os Estados Unidos acabaram por torpedear, ou pelo menos ir contra, 2 aliados importantes naquela zona. Talvez os venham a recuperar, mas para satisfazer o desejo de apaziguamento com um inimigo estratégico, que será sempre um inimigo estratégico, a Rússia será sempre um inimigo estratégico, penso eu, não é? Eles não tiveram problemas, e quanto a mim, erradamente, de indispor 2 aliados importantes naquela zona. Eu penso que isso, a prazo, traz desconfiança em relação à capacidade dos Estados Unidos de manterem compromissos para com aliados, e a prazo isso enfraquece o país, como aconteceu com a administração Carter, que também foi um bocado assim no princípio, e isso conduziu a um período de declínio do poder americano. Só foi recuperado depois com políticas mais com estratégias mais agressivas, estratégias de poder, no fundo. Eu gostava de dizer sobre isso. A fraqueza dos Estados Unidos não resultam daquilo que está a ser feito. Resultam daquilo que foi feito antes e da crise que a crise internacional acentuou, quer dizer. A fraqueza dos Estados Unidos, que era visível aqui há 5, 6 anos, que ia acontecer, resulta exatamente da emergência de outros atores e, ao mesmo tempo, das estratégias erradas completamente desgaste dos meios dos norte-americanos. Quer dizer, quando a gente faz as contas do dinheiro que os Estados Unidos gastaram na guerra do Iraque, enfim, que são os números dos trilhões, e quem prestava esse dinheiro sabe que foi a China, não é? Portanto, a China e outros Estados, nomeadamente os Estados Árabes, neste intervalo foi, e também um pouco a Rússia, por causa do aumento do preço dos combustíveis, foram, digamos, os atores que mais cresceram relativamente ao enfraquecimento dos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos, de facto, estão mais fracos. Não vão ficar mais fracos. Possivelmente vão ficar mais fracos ainda, admito isso. Mas eles enfraqueceram, nestes últimos anos, enfraqueceram os Estados Unidos. E o importante, uma das coisas importantes que esta administração, digamos assim, assumiu, foi isso, foi a fraqueza dos Estados Unidos. Isto é, enquanto que a administração anterior continuava convencida que os Estados Unidos eram a maior potência mundial, já não são a maior potência mundial. Ainda há um certo desequilíbrio, mas agora, nessa altura, para resolver os grandes problemas do mundo, não pode ser um único país a fazê-lo. E os Estados Unidos tiveram essa consciência, neste momento têm essa consciência. Isto é, têm a consciência que é preciso não só 5 ou 6 países, nem só um, que eram os Estados Unidos, como foi a decisão para ir para o Iraque, mas para resolver os grandes problemas transversais são precisos muitos países, são o G7, o G8, agora já vai no G20, portanto, todas essas potências têm alguma capacidade de intervenção. Por outro lado, em termos de poder económico, como sabe, neste momento os Estados Unidos dependem da China, claramente. É evidente que ainda a China ainda depende também dos Estados Unidos, porque a China precisa, digamos assim, do mercado dos Estados Unidos. Mas enquanto que o mercado dos Estados Unidos está praticamente esgotado, a China tem um mercado interno quase inesgotável e tem todo o tempo do mundo e todos os meios e as capacidades do mundo para ir aumentando, à medida que vai aumentando o consumo interno, ir se desligando da sua posição quase irmão gêmeo dos Estados Unidos. E é isso que está a passar. Digamos assim, a procura e a marcha lenta para substituir o dólar, que isto está na agenda, tudo isso resulta do enfraquecimento. Portanto, pode enfraquecer mais, mas os Estados Unidos já enfraqueceram. E enfraqueceram basicamente, não só por isso, mas basicamente pelas estratégias da administração anterior, dos tais neoconservadores, que eram todas muito boas pessoas, mas que erraram, claramente, nas estratégias que adotaram. E erraram com fortes repercussões negativas para os Estados Unidos e para os europeus. Relativamente aos dois aliados, enfim, a que dá muita importância estratégica, a Polónia e a República Checa, eu não penso exatamente como penso. Acho que a Polónia e a República Checa, especialmente a Polónia, hão de continuar a ser, para sempre, e não há maneira de resolver aquele problema, dois peões das nicas entre a Alemanha e a Rússia, porque a Alemanha está também a subir. Neste momento, a leitura estratégica na Europa não se pode fazer nem como durante a Guerra Fria, nem como depois do fim da Guerra Fria. Tem que se fazer num quadro de reconstituição do espaço geopolítico europeu anterior à Segunda Guerra Mundial, porque neste momento a Alemanha já está claramente a colocar-se novamente, a assumir a sua responsabilidade da primeira potência europeia, quer ser a primeira potência europeia, quer dominar o continente europeu, não pelas armas, por agora, a gente não sabe se ainda vai querer usá-las, não é? Mas através da economia. Portanto, as leituras estratégicas têm que ser umas leituras mais globalizadas e ter atenção, todos esses quadros geopolíticos. É evidente que é muito importante um aliado ser um aliado fiel, mas, enfim, eu, por o conhecimento que tenho, neste momento, quer a Polónia, quer a República Checa, continuam com todas as garantias de segurança dos Estados Unidos, inclusive os mesmos patriotas que, no fundo, a Polónia queria, porque a Polónia o queria, eram os patriotas, era que os Estados Unidos tivessem forças militares americanas reféns na Polónia. Isso é que lhe garantia a segurança da Polónia. Vão para lá na mesma, a bateria de Patriot também vai continuar a ir para a Polónia, portanto, eu não vejo que tivesse sequer isso acontecido. Faz favor. Também quero agradecer às pessoas que estão na conferência, quero agradecer ao Estado de por este mandato, por esta iniciativa. Eu acho que mais um amigo para o Ministro Grande. Garante. Eu se bem percebi a pergunta, perguntou se o que é o futuro, quer dizer, o que é que será o futuro, como é que vai ser o futuro, mas isso ninguém sabe. Agora, eu pareceu-me ver aí se é possível evoluirmos para outras formas de governação, outras políticas, outras, claro que é possível, enfim, os marxistas acreditam que a história é linear, ou seja, que a história é determinada, que tem um princípio e terá um fim pós-histórico, tá? Em que será o fim, será o comunismo, será a utopia. E, portanto, tudo para lá caminha, segundo a visão marxista. Na realidade, as coisas nunca são assim, né? As coisas, os retrocessos são constantes. A democracia, o sistema de democracia liberal, é considerado por alguns exatamente como esse fim da história em termos de ideias. Por exemplo, um supressional conservador, o Fukuyama, estabelecia a democracia como o fim da história em termos de ideias. Ou seja, não via contradições suficientes à ideia de democracia. Com certeza que ela pode ser aperfeiçoada instrumentalmente, mas em termos de contradições que levassem a outra, a outra síntese, ou seja, a outra, uma antítese, digamos assim, essa tese, não existia. E continuar a não existir. O que não quer dizer que a história não possa regredir, ou seja, um país que é democrático pode deixar de o ser, com certeza. E é muito fácil, hoje em dia é muito ainda mais fácil. Por exemplo, Hitler chegou ao poder por via democrática, por via eleitoral. E uma das suas armas principais era justamente os filmes, a propaganda. Ele próprio referiu que um bom exército que ele tinha era a propaganda. Era as câmaras de televisão, os filmes que fazia. E hoje em dia ainda é mais fácil, hoje em dia é extremamente fácil conduzir pessoas através do jogo das palavras, né? E nós vemos, por exemplo, o que está acontecendo em alguns países da América do Sul, em que é fácil conduzir populações inteiras, aos poucos, em direção a, enfim, a países, em direção a regimes que não são democráticos ou que tenderão a não ser a longo prazo. Porque hoje em dia os meios da comunicação, a internet, a televisão, a palavra chega instantaneamente a toda a gente. E é fácil manipular as pessoas. A maior parte das pessoas tem uma visão da política bastante afastada, e mesmo das ideias políticas muito afastada. Portanto, as pessoas... Ver, como, por exemplo, um cristão. A maior parte dos cristãos não conhecem a teologia da Igreja. Não sabem quantos evangelhos, por exemplo, se compõem o catolicismo. As pessoas seguem os slogans, seguem a espuma. Não conhecem o que está para trás. E vou dar um exemplo. Nós temos um partido que é o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é um partido fundacionalmente trotskista. Portanto, a sua ideologia funda-se na Quarta Internacional. Quantas das pessoas que votam Bloco de Esquerda sabem o que é a Quarta Internacional? Quase nenhumas. Eu diria que 2 ou 3%. Mas as pessoas seguem através do slogan e das palavras. As pessoas não sabem o que está atrás daquilo. E por isso eu digo que é fácil. Ou seja, hoje em dia é mais fácil levar as pessoas, porque as pessoas são mobilizadas por slogans. As próprias televisões hoje em dia passam-se spots pequeníssimos, ou seja, a mensagem tem que ser passada em poucos segundos. É o spin. Tem que ser feito assim. E é muito mais fácil hoje em dia levar pessoas. Ou seja, a regressão a outros métodos, a outras formas de regime, considero que é possível. É possível e é até aprovado. A democracia é uma coisa, é um regime extremamente difícil de atingir e muito difícil de manter. Eu posso... Faz favor. Eu concordo basicamente com o que foi dito, mas eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Acho que o que foi dito está correto, mas eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Eu julgo que, mais do que as ideologias, está claro, são muito importantes, mas o que está em jogo sempre esteve na história da humanidade e vai continuar a estar, é uma questão de poder. É o poder. O poder individual e o poder dos grupos, em termos de satisfazer os seus interesses próprios, muitas vezes em detrimento do interesse dos outros, até porque muitos bens são escassos e, por conseguinte, há uma luta no sentido da apropriação dos bens. Eu julgo que nessa matéria a questão da China a prazo pode colocar-se, isto é, dentro de um futuro mais ou menos próximo. Há pessoas, há analistas que dizem que a China nunca constituirá um poder com tendência expansiva, quer dizer, com tendência para se apropriar do exterior, não é? Para ir para o exterior. Ora bem, isso não está aprovado. Há uma coisa que é de facto de salientar, é que a China tem tantos problemas internos que as suas preocupações atuais são principalmente com os problemas internos. Quer dizer, o principal problema da China neste momento é evitar a implosão política da China, porque é um certo progresso económico e liberdade económica não correspondeu à liberdade política. Há várias ideias quanto àquilo que pode suceder na China, mas neste momento a ideia dominante dos líderes chineses é manter o Partido Comunista como ossatura do regime. Portanto, mantém-se um regime autoritário, né? Mas para manterem toda essa estrutura política poderosa atuante, tem muitos problemas internos. Isso pode inibir um pouco a expansão, mas essa expansão vai ser fatal, já está a ser fatal, por causa da defesa dos interesses e à medida que os chineses prosperam, portanto melhoram a sua qualidade de vida, mas importante é a expansão. É preciso ir buscar petróleo à África, é preciso ir buscar terreno, terras para comprar ou para arrendar, para que estão a fazer na África, em muitos territórios da África, não só a China, mas está a fazer, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, etc. Portanto, porque é previsível que nos próximos anos haja uma subida espetacular do petróleo e, simultaneamente, dos bens alimentares. Portanto, há de facto, uma atuação expansiva da China, é obrigada a ter essa expansão. A China está, neste momento, já a produzir porta-aviões. Dentro de pouco tempo, a China vai procurar dominar o Índico. A Índia também quer. Portanto, aquela região ali vai ser uma região fulcral, mas que vai ter também problemas internos. É uma questão derivada do poder, das questões de poder. E outra questão também que a prazo se pode colocar, aliás, ela já está em cima da mesa, é se vai ou não estender-se às lideranças políticas dos principais países islâmicos grande parte das ideias messiânicas da Al-Qaeda ou não. Isto é, a agenda da Al-Qaeda é simpática para todo o muçulmano. Porque, no fundo, o que é que diz a Al-Qaeda? A Al-Qaeda diz que os muçulmanos têm andado a ser explorados pelos cristãos e pelos judeus, pelos cruzados e tal, e é preciso acabar com essa exploração. E, por conseguinte, precisamos de dominar perfeitamente o nosso território. Até que ponto é que esta maneira de pensar é uma maneira de pensar que toca os muçulmanos? Como sabem, todos os países muçulmanos há fortíssimos movimentos internos e praticamente não há democracia por causa disso. Isto é, no Egito as eleições são praticamente manipuladas, porque senão eram os irmãos muçulmanos que ganhavam, e o mesmo se passa em quase todos os lados, inclusive aqui em Marrocos. Aqui em Marrocos já tem maioria, mas não concorrem em muitos círculos eleitorais, porque se concorressem pelos círculos eleitorais já tinham a maioria. Portanto, é de facto uma questão importante que se coloca para o futuro. Isto é, até que ponto é que os Estados muçulmanos são substituídos por lideranças que adotam pelo menos parte dos objetivos milenaristas da Al-Qaeda? Se isso acontecer, é uma situação muito complicada. Portanto, há de facto, eu vejo estes dois desafios. São desafios que podem descambar em tragédias. Mas o mundo é uma tragédia. Foi sempre uma tragédia. Porque há uma coisa que é uma constante, desde que a humanidade se conhece, é que, a despeito de todos os progressos tecnológicos, científicos, enfim, que a humanidade tem experimentado, a natureza humana não se modificou. A natureza humana mantém-se com todas as suas contradições, os seus problemas, as suas ambições, os seus desejos, as suas frustrações. E é isso, no fundo, seja uma pessoa disponha da mais elevada tecnologia ou disponha só de martelos e de serras, não? Mata na mesma, está disposto a matar, conforme aliás há pouco aqui o companheiro de mesa dizia. Bem, se mais ninguém quer fazer questões, eu vou dar o debate. Vou dar o debate como encerrado. Vou agradecer a presença dos conferencistas. Vou lembrar que a próxima conferência é no dia 12 de novembro e é entre um diálogo entre ciência e poesia, que terá como oradores a Gabriela Rocha Martins, o Walter Ugumem e a Teresa Tudela. Muito obrigado e boa noite. Tem muito a